tanto dentro de si acordou. O ódio lapidado que o sistema alimentou. Olha, se você tivesse uma chance de gatilhar, apenas uma, para quebrar as barreiras, uma chance única, você explodiu o tambor, ou deixaria escapar, aí. Veja bem, veja o que eu passei, com 8 anos de idade, mundão encarei, veneno, consumi também, superei, prossegui, sem dever nada pra ninguém, outro cruel, guardando a luz do céu, venenoso como um fel, não confia no coronel, reflexões de um réu, trajetória sem pão e mel, não quando cruzou infiel, outro traíra, Kaique mata Bel, lá se foi a seriedade, babalu, volte à realidade, com 8 anos de idade, menino de rua, sai de casa, se forma na marginalidade, falso do amigo, rojado, perigo na hora do cifrão, tava lado a lado contigo, no baque, na rua, lagado, fudido, nenhum ombro amigo, já era tá sozinho, acompanhado de ferro maligno, sequela dos vícios, muita pressão sobre o menino, pouca experiência, não teve educação, ensino. Cena triste, sem revidimento persiste, foi o que ele passou. E até a batida me dominou. Ideologia, 10 anos de estrada, convicto. Não é um filme, cena triste, sem revidimento persiste. E o ritmo ele dominou. Engatilhou, atirou, uma chance no tambor. As barreiras quebrou, mudou a estatística que o sistema criou. Sua frente, cena recente, engatilhou, tupiu, peito sem dó na mente, moleque. Segue por aí, dormindo em parada de ônibus, tão alemão, cara de louco, viciado em balão de ouro, hora de sufoco, não teve aconchego, amor, abalado fica só, sofrimento embrulhado, mas adiante vem sem dó, identidade sem nome, correria perdida, tortura na mão dos homens, era bem constante, foi num rolê, desconheci o rap, partiu pra roda, praticando break em batida venenosa, vendo que o tempo passa ligeiro, irmão, veja a hora, de mostrar o meu talento pra quem ignorava, fazia piada, queimando meu nome, zum zum zum, não me corrompe, futebol comecei a rimar, desabafando com a batida, improvisando na esquina, puto moleque tem talento, não é genético, estilo autêntico, bota pra modelo. Não é um filme, cena triste, tem revista que tu persiste, foi o que ele passou. E até a batida me dominou, ideologia, 10 anos de estrada, convicto. Não é um filme, cena triste, tem revista que tu persiste, e o ritmo ele dominou. Engatilhou, atirou, uma chance no tambor, as barreiras quebrou, mudou a estatística que o sistema criou. Veja bem, agora é com 16, com palco me fundi e representei, mandando os vícios pro além. 12 anos se passam na velocidade de um trem. No passado, raciocínio periférico não foi fácil. Entidade PCO, primeiro comando organizado. Valeu o esforço aí, deu resultado. Formei ideologia brutal com texto de responsa no relato. Hoje sigo eu, minha sombra fazendo ritmo pesado. Muitos não acreditam, nem mesmo quem me queria. Pro baixo, escariote recalcado. Caminho obscuro, nem cheguei. Muito fácil, amanhã eu conto, moleque revoltado. Hoje apelidado B.O. Terrorizando no palco com a batida pronto pra inflamar. Dedo que eu fiz tá certo e daí foda-se, não vou me entregar. Tô fudido, chegando, petando, raciocinando na cena que eu vejo muito daqui passar. Tenho que continuar, tá ruim, cale-me. Pouca força pra trilhar, dá um gol na tristeza que mora nesse lugar. Motivação pra me subir no palco, te censurar. A bala tá aí no tambor, é só você engatilhar. Tic-tac anunciou que o tempo não vai parar. Com você puxar, estourar, quebrar as barreiras, não se entregar. Seguindo o ritmo da batida, não se deixar dominar. Não é um filme, cena triste, sem revive que tu persiste, foi o que ele passou. Engatilhou, atirou, uma chance no tambor, as barreiras quebrou, mudou a estatística que o sistema criou. Não é um filme, cena triste, sem revive que tu persiste, foi o que ele passou. E até a batida me dominou, ideologia, 10 anos de estrada, convicto. Não é um filme, cena triste, sem revive que tu persiste, e o ritmo ele dominou. Engatilhou, atirou, uma chance no tambor, as barreiras quebrou, mudou a estatística que o sistema criou. Você escolhe o seu destino. Pense bem, pense bem, pense bem.